Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há mais de 22 anos, sendo transmitido pelas ondas do rádio, e agora estamos ao vivo pelo Facebook, pelos canais do YouTube. E você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas, os seus comentários. E este programa, a gente sempre destaca, ele tem a finalidade maior, a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E, na realidade, o programa existe por vocês, que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. Muito bem, meus amigos, hoje é o dia 19 de setembro. É o último final de semana do inverno brasileiro. E estamos aqui, uma linda manhã desse inverno que está se despedindo. Muito bonito, da minha janela aqui eu vejo o Parque dos Ipês, e é com essa bela imagem que estamos aptos a começar mais um dia de estudo, mais um dia de comentários, esperando a sua participação. É nessa atmosfera de espiritualidade, de fraternidade, que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, mais uma vez, né? É mais uma graça que eu estou alcançando diante da divindade pelo prazer de participar desse programa tão gostoso, né? Que nós tenhamos uma sintonia muito grande com o plano espiritual e possamos fazer o melhor para que as pessoas recebam de nós a informação mais adequada para a compreensão da doutrina espírita. E eu quero aproveitar esse início, essa entrada, para falar alguma coisa que é muito importante deixarmos muito claro sobre o livro A Gênese. A Gênese, quando ela foi escrita, e é uma das maiores provas de que os espíritos não fazem por nós. Tudo aquilo que nos compete descobrir, eles deixam que nós o façamos por nossa conta. Esse livro, A Gênese, nesse capítulo, inclusive, em particular, fica muito acentuado isso, quando Kardec fala sobre os cometas, ele fala, inclusive, que havia uma teoria que os cometas eram sólidos, mas descobriu-se que eles eram gasosos. Então, por isso, é claro, um corpo gasoso não vai causar impacto, não vai causar estrago, colidindo com qualquer outro corpo. Então, que nós leiamos a Gênese sobre a ótica de que ela foi escrita por volta de 1860, 1865, e ela foi escrita conforme os conhecimentos científicos daquela época, né? Então, o que nós precisamos entender nela, aquilo que Kardec chama como expressão do plano espiritual, dando autoria para um espírito, aquele espírito, sem sombra de dúvida, ele vai se manifestar segundo o conhecimento espiritual que já era muito maior do que o nosso naquela época. Agora, as teorias que Kardec coloca, as suposições que ele emite, são conhecimento científico daquela época. Eu diria até que no estudo da Gênese, a gente procura estudar geologia e astronomia da Terra antes de ler a Gênese. Porque a gente pode cometer o erro de pegar uma teoria daquela época e tomar como ainda verdadeira, o que não é, né? Então, feito esse esclarecimento, eu dou bom dia a todos. É exatamente isso, Luiz. A tônica do trabalho de hoje é exatamente mostrar esse pensamento que você abordou no início. Muito bem, meus amigos, muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus queridos, bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta última manhã de domingo do inverno, que já não tem inverno faz tempo, né? Tá um forno, né? E vamos entrar na primavera, imagine o verãozinho, vai ser fresquinho. Eu estou já querendo que algum inventor, quem sabe eu falando aqui, possa fazer uma roupa de ar-condicionado para a gente andar o dia inteiro no ar-condicionado. Não vai ser simples esse próximo período nosso aí. A gente ficou chorando do frio, né? Agora a gente vai ter saudade do frio, vocês vão ver. Mas um ótimo programa para nós. Muito bem, meus amigos, com esse bom dia de vocês, a gente começa o programa exatamente... Hoje o programa tem o nome de Teorias sobre a Terra. E o Luiz foi muito feliz ao lembrar que eram as teorias do ano 1865, quando foi editada a primeira vez do livro A Gênese. Então, essa minha introdução é exatamente esse pensamento quando eu escrevo o seguinte. Ao ler o capítulo 8 do livro A Gênese, Allan Kardec discorre sobre quatro teorias científicas de sua época, que procuravam explicar a formação do planeta Terra. Esse interesse de trazer a público essas teses num livro espírita estabelecia laços de proximidade entre o compêndio espírita e a ciência de sua época. Era um movimento declarado de respeito e consideração aos avanços científicos, sem abalar qualquer dos fundamentos espiritistas. Foi uma atitude avançada naquele momento, uma vez que ia de encontro ao status quo de sua época. A religião nascente se colocava em conexão com a ciência, esse aspecto deu uma enorme credibilidade à doutrina espírita. Durante a leitura desse capítulo, exatamente isso, eu percebi, o que eu entendo que devemos extrair do capítulo é o interesse do Kardec em estar próximo, de mãos dadas com a ciência. As teses que estão ali são teses que foram já ultrapassadas, mas é interessante abordá-las com o pensamento da época e a gente trazer para o mundo atual, como disse o Luiz, estudando as teorias novas, as teses novas, aquilo que já foi consagrado pela geologia. Muito bem, com esse pensamento, nós estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita, que é a leitura, o estudo do livro Fonte Viva, e que trata de assunto que, particularmente, eu gosto muito. Em que Sentimento, né, Geraldo? Sentimento, a sensibilidade, né? E eu entendo, Luiz, quando a gente fala em sensibilidade, parece que as pessoas não entendem exatamente o que seria a sensibilidade, né? E o Emmanuel foi muito feliz da maneira como ele explica. Aliás, começando pelo título, né? É o capítulo 67, quando ele fala modo de sentir. Então, existem várias maneiras de sentir, é o modo de sentir. E o Emmanuel seleciona uma frase que está na epístola de Paulo aos Efésios, quando Paulo escreve assim, renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. E o Emmanuel, utilizando essa frase, escreve, há muitos séculos, o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas fundamentais e maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinada construção de pedra, terra e cal. Nos círculos da natureza externa, em si, as modificações em qualquer aspecto são mínimas, exceção feita ao progresso avançado nas técnicas da ciência e da indústria. No sentimento, porém, as alterações são profundas. Nos povos realmente educados, ninguém se compraz com a escravidão dos semelhantes. Ninguém joga impunemente com a vida do próximo. E ninguém aplaude a crueldade sistemática e deliberada quanto antigamente. Oriundo do coração, o ideal da humanidade vem sublimando a mente em todos os climas do planeta. O lar e a escola, o templo e o hospital, As insinuações de previdência e beneficência são filhos da sensibilidade e não do cálculo. Um trabalhador poderá demonstrar altas características de inteligência e habilidade, mas, se não possui devoção para com o serviço, será sempre um aparelho consciente de repetição, tanto quanto o estômago é máquina de digerir há milênios. Só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. Antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Crescer em bondade é entendimento. Crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos da experiência comum. Jesus veio até nós a fim de ensinar-nos, acima de tudo, que o amor é o caminho para a vida abundante. Vive sitiado pela dor, pela aflição, pela sombra ou pela enfermidade? Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares, com justiça e misericórdia, sabedoria e entendimento. Luiz. Você vê que Emmanuel fala no modo de sentir, né, nos padrões. O sentimento, eu diria que é alguma coisa próxima de um filtro, né? E esse filtro vai captar de acordo com a capacidade desse sentir. Você veja se você tem um termômetro para medir as nossas temperaturas, esse termômetro ele vai aí girar em torno de 20 e poucos graus e vai até 35, 30 e poucos graus, 40 graus. Né? Fora dessa escala, ele não consegue medir. Se você botar esse termômetro numa água fervendo, ele não vai medir, porque a escala não vai até lá. Então, a nossa capacidade de sentir é muito limitada ao nosso nível de conhecimento e à nossa vibração interior. Se nós podemos ampliar o nível de conhecimento através da leitura, que nós o façamos. Está aí disponível, né? Um livro como aquele da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, ela passa para você uma experiência de 18 anos de vida. Então, sem sombra de dúvida, a leitura é uma fonte riquíssima, né? Para que nós possamos ampliar esse filtro. À medida que nós vamos ampliando o nosso conhecimento, nós acabamos de comentar isso. Kardec tinha o filtro da ciência naquela época. E é aquilo que ele pensava, né? Então, se ele dispusesse de uma ciência muito mais evoluída, sem sombra de dúvida, ele poderia formular teorias muito mais avançadas. Então, nós precisamos trabalhar isso em nós. E eu tenho criticado muito, de uma forma, como o espírita se apropria da informação através dos livros. A gente comentou, né, que passamos num século aí maravilhoso. Nós tivemos Ivone Pereira, Raul Teixeira, Chico Xavier, Divaldo, Leon Denis, Camille Flammarion, nos trazendo informações do plano espiritual. Agora, essas informações continuam lá nos livros, nós lemos muito pouco. Então, houve um esforço tremendo por parte do plano espiritual para nos conceder, né, elementos para que nós pudéssemos sentir mais amplamente, mas nós não usamos muita pouca coisa disso. Eu acho inconcebível um centro espírita com um estoque de 2.000 livros ter 5 livros emprestados por semana ou por mês. Eu acho isso... O plano espiritual eu diria que ficou triste. Produziu em abundância e nós usamos uma minoria daquilo que está lá. E com relação ao evangelho que você comentou, né? Nós, através do evangelho, nós precisamos compreendê-lo e, a partir da compreensão, pô-lo em prática. E é isso, em pondo em prática, que nós vamos conseguir alterar esse filtro, aprimorar, sensibilizar mais esse filtro para que a gente consiga captar mais tudo isso que o plano espiritual nos passa. Eu vejo, por exemplo, através da caridade, é uma coisa muito acentuada. O cara que vê a distribuição de alimentos, eu tive isso um exemplo prático. Um motorista foi entregar uma carga de alimentos num lugar e o pensamento daquele motorista dizia assim: meu Deus do céu, estão sustentando um bando de vagabundo. Agora, a partir do momento que aquele motorista começou a frequentar aquele centro, ele começou a perceber e mudou seu pensamento, mudou a sua sensibilidade em perceber as coisas. Então é isso, e é isso que nós estamos fazendo aqui, melhorar a nossa percepção, a percepção intelectual pelo acúmulo de informação e a percepção sentimental pelo refinamento dos nossos sentimentos. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Muito interessante, muito clara a sua fala, né? Alan. Meus queridos, olha, esse é um texto especial. Esse texto é um texto especial. Porque ele vem falar de sentir. Modo de sentir. Quando a gente pensa em sentimento, a gente lembra de várias teorias atualíssimas, das teorias de afeto, as teorias daquilo que me afeta, daquilo que eu sou afetado. Muitos filósofos, muitos psicanalistas, muitos psicólogos têm se debruçado sobre o sentimento. Do que para nós é sentimento? Porque, veja só, nós não temos 5 órgãos dos sentidos. Teoricamente, os sentidos, os órgãos dos sentidos, são aqueles que nos traz os sentimentos. Ou por algo falado, ou algo visto, ou algo sentido, né, tocado. São esses órgãos que nos dão, em princípio, o sentimento que vai vir como mensagem ao corpo físico. Mas nós, espíritas, colocamos nessa equação o espírito. E o espírito, através do seu perispírito, ele tem um sentimento por completo. Ele interage com energias uns dos outros e de psicosferas ambiente constantemente. Como fica o nosso sentimento com este novo fator, né? Com este novo elemento que nós, espíritas, trazemos? Quando o Emmanuel começa esse texto, ele fala assim, ó, ele pega a passagem de Paulo que fala assim: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Eu poderia afirmar que era exatamente o que eu estou acabando de falar, que ele já pensava. Tem um Espírito nessa equação. E aí, Emmanuel comenta assim: há muitos séculos o homem raciocina, obediente a regras quase inalteradas, comparando fatores externos segundo velhos processos de observação. Rege a vida física com grandes mudanças no setor das operações orgânicas. Maneja a palavra como quem usa os elementos indispensáveis a determinar a construção de pedra, terra e cal. No sentimento, porém, as alterações são profundas. A gente passa a sentir as coisas de forma diferente. quando a gente colocar na equação de verdade, né? Quando a gente colocar na equação de verdade o elemento espiritual, a maneira que eu vou sentir as coisas é outra. Mas é outra muito diferente que dos órgãos dos sentidos físicos. E toda a academia hoje, a grande maioria, pelo menos, e as grandes publicações, as grandes universidades, as grandes faculdades de todo mundo, ela entra num processo que ela, evitando a presença espiritual, faz uma leitura diminuída do que é o sentir de cada um de nós. Nós precisaríamos dar esse passo à frente. Né? A gente precisaria dar esse passo à frente. A Lavínia aqui pergunta, na opinião de vocês, o sentir se aprende? Mas perfeitamente o sentir se aprende, Lavínia. Sabe por quê? E tem uma frase que eu gosto muito, que é do Mandela. Ele fala assim, ó, que toda criança aprende a odiar. Sua voz está travando, Alan. Alan? Opa, falhou todo mundo aqui. Voltou aí? Voltou. Deu, que eu fui... Deu certo? Tá legal agora? Você ia falar da frase do Mandela. Eu ia falar assim, ó, que ele tem uma frase muito bacana, muito bacana mesmo, que ele fala assim, que toda criança, ela aprende, em algum momento, a odiar, a matar, né? Porque alguém ensinou para ela. Mas essa mesma criança também pode aprender a amar. Então, na realidade, nós precisamos ensinar nossas crianças a amar. Né? São sentimentos que estão na nossa... vamos falar, o mais velho tem que ensinar o mais novo. Mas é difícil, às vezes, o mais velho que não ama passar amor. Porque a gente passa sentimento através de sentimento. Não é só falando, a gente só ensina sentimento sentindo junto. A gente não consegue, num discurso, passar sentimento, né? Então, a gente precisa aprender a amar, precisa ensinar a amar. Então, nesses modos de sentir que Emmanuel está nos trazendo, o grande ponto que o Espiritismo nos traz do espírito imortal, mas não é tá a vida. Oi? Deu uma congelada de novo. Ué, que engraçado. Ô, Alan, eu vou fazer um comentáriozinho aqui, você se reinicia para entrar de novo na fala, tá bom? Eu não consigo reiniciar, senão não? cai todo mundo. Ah, tá. Então vamos lá. Mas vamos embora. Mas é isso aí, Geraldo. Vamos para frente. Então, eu quando eu li esse capítulo, eu tive um entendimento que eu queria dividir com vocês. Eu acho que todas as vezes que a gente pega algo mental e tenta traduzir em palavras, a gente acaba diminuindo essa realidade, né? O pensar e o sentir é algo muito maior do que a palavra expressa. E eu entendo que tanto a inteligência como o sentimento são recursos do espírito imortal. Alguém um dia, para facilitar o nosso entendimento, chamou algumas características de inteligência e chamou outras características de sentimento. Mas, na realidade, o espírito é um todo, né? E eu entendo que, quando se fala do sentimento, a impressão que me fica é que é uma percepção maior do espírito. A inteligência é também uma percepção do espírito. E o homem, por uma questão de padrão, de hábito, de cultura, ele acabou valorizando mais esse recurso da intelectualidade. E acabou, de uma certa forma, deixando um pouco de lado esse recurso da sensibilidade. E para mim, a sensibilidade, sentimento, é como se ela estivesse dentro de um canal que eu vejo com o nome de percepção. E o Emmanuel, ele fala muito claro, você precisa se renovar pelos padrões do evangelho, porque o padrão que nós utilizamos não é o padrão evangélico. O Allan fala constantemente, e ele está muito, muito feliz na colocação, precisamos mudar os nossos padrões, e está certo. Se nós passarmos a ler e estudar o evangelho e tentar no nosso dia a dia repetir o que o evangelho nos traz, você vai aumentando essas percepções, essas qualidades, você vai entendendo melhor, vai sentindo melhor. Você pode reparar quando o André Luiz ele descreve aqueles espíritos esclarecidos, a manifestação do espírito é muito mais pelo sentimento do que pela intelectualidade. Sempre ele destaca o comportamento moral. Então, parece que essa é a nossa maior necessidade desses últimos séculos. E que o Espiritismo, com a doutrina que tem, com o que oferece ao seu público, ela direciona esse tipo de conquista. Então, todos nós, eu posso falar, começar por mim, precisamos ter mais o padrão do evangelho nos nossos comportamentos mentais, psíquicos, do dia a dia. É você romper com padrões anteriores. E isso não é tão simples, porque os padrões anteriores dão um certo prazer material que você julgou que é bom. E para você se libertar desse padrão, você precisa estar mais sintonizada com padrões melhores. Não é, Luiz? Geraldo, eu queria fazer só um acréscimo e um exemplo prático, muito prático, que todo mundo vive isso aí. Sim. Um exemplo no trânsito. Né? Nós sempre nos comportamos xingando aquele que no trânsito comete um impropério. Hoje, a gente, pelo menos quando não tem gente no carro, a gente se comporta, né? Quando existe gente assistindo ou tanto gente no carro, a gente não xinga mais, porque nós aprendemos. Agora, quando não está gente no carro, a gente tem uma recaída, né? Que ninguém está nos assistindo, então temos que lembrar que os espíritos estão nos vendo sempre. Então, que a gente crie o hábito de ver. É um coitado, né? Não é para a gente revidar. Isso aí. Muito bem, meus amigos. Agora vamos começar o segundo bloco do programa Visão Espírita. Espera só um pouquinho aí, meu amigo. Antes de começar, deixa eu fazer duas perguntas aqui. Ó, a Vera pergunta para nós. Bom dia. Tem um vídeo falando do ato de fazer algo sem querer retribuição, onde é liberado o hormônio do prazer, a ocitocina. Qual a visão de vocês nesse sentido? Grata. Minha querida Vera, nós temos que estudar muito a questão hormonal. É ela que rege as nossas emoções. Todas. Né, Alan, Geraldo? Eu poderia contribuir assim. Realmente, não é só a ocitocina, é um conjunto de enzimas, de hormônios, de substâncias, de adaptação de todos os órgãos do corpo a determinadas posturas mentais. É que algumas pessoas citam só a ocitocina, aquilo ali ele fez um meio exagero da ocitocina. Claro que existe esse hormônio que libera algumas coisas, mas não é só isso, não. Aquilo ali eu achei assim, meio tendencioso, dando um destaque só para a ocitocina. Quando você estuda fisiologia, isso faz parte de todo um contexto, né? Não é só isso. É um conjunto de situações celulares, hormonais. Eu colocaria esse vídeo aí guardado na estante aí. Mas, Geraldo, tem um aspecto que eu acho que é muito interessante. As pessoas pensam que a prática do bem é como por milagre. Sim. E aí está assinando os mecanismos que ela causa e que nos dão aquela sensação. Quer dizer, talvez não seja só a ocitocina, mas a ciência vai chegar à conclusão que é isso, aquilo e aquilo. Sim, perfeito. A ocitocina provando o bem-estar. Exato. O que eu queria dizer é o seguinte, é um monte de hormônios que regem as nossas emoções, ou as nossas emoções promovem produções hormonais. Então, é uma via de mão dupla aí, né? A gente deve entender assim. E nós temos uma participação aqui do nosso amigo André Oliveira. É, Andrezão, meu querido. Olha, é o André. Você sabe que eu coloquei uma foto nossa no Facebook do programa Visão Espírita de uns 10 anos atrás e estava o André lá trabalhando com a gente. Ele fala assim que nós herdamos essa percepção de Sócrates, que foi o propositor do conceito da racionalidade e inteligência intelectual, como sendo positivo e divino, enquanto a emoção e sentimento eram inferior e animal. É uma origem, realmente, tinha um outro contexto, viu, André, essa citação do Sócrates, mas ele começa a promover isso, aí nós vamos ter vários filósofos conceituando justamente sobre a racionalidade, principalmente Aristóteles, e realmente é um conceito grego, né? A gente herda da Grécia, nós somos greco-romanos por excelência aqui, então nós herdamos de lá que a emoção era uma fraqueza, era inferior, né? Então você tinha que ser extremamente resistente. E quebrar esses padrões é que nem quando a gente escuta assim o pai falando para o filho, né? Vai lá, rapaz, seja homem, né? Pega isso aí. Então, é todo um padrão grego ainda muito machista, muito cheio de... Era uma necessidade da época, né? De sobrevivência. E hoje nós podemos abrir, graças a Deus, outras visões, né? E a Lavínia fala que, graças a Deus, hoje já acontece em algumas escolas o ensinamento da educação emocional para a criança. Graças a Deus acontece. Mas o bom, Lavínia, seria quando todos os pais e mães conseguissem ensinar amor para os seus filhos. Né? Esse talvez seja um sonho meio utópico, mas não vamos deixar de comentar, né? De evocar. E ensinar amor, Alan, é menos com as palavras e mais com os exemplos, né? Exatamente. É pelo exemplo, não pela fala. É. André, um grande abraço, obrigado pela sua participação aí. Muito bem, entrando no segundo bloco do programa Visão Espírita, do livro Parábolas e Ensino de Jesus, tem um capítulo hoje que é um capítulo grande. Vou fazer uma leitura a mais rápida que eu puder, mas eu pediria a atenção de todos os senhores para a leitura, porque o texto ele é muito interessante. Ele aborda várias frentes, que depois o Luiz e o Alan vão fazer os comentários. Os sinais dos tempos. Abre aspas, porque esse texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: olha, mestre, que pedras e que edifícios. Disse-lhe Jesus: vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, defronte ao templo, perguntaram em particular Pedro, Tiago, João e André: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas não é ainda o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e haverá fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, pois vos hão de entregar aos tribunais, e sereis açoitados nas sinagogas, e haveis de comparecer diante dos reis e governadores por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações, e quando vos conduzirem para vos entregar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas falai o que vos for dado naquela hora, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte a seu irmão e um pai a seu filho. E sereis também odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, virdes a abominação da desolação, estar onde não deve, nem lei entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O que se achar no eirado, não desça e nem entre para tirar as coisas de sua casa. E o que estiver no campo, não volte para tomar sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Rogai que não suceda isso no inverno, porque aqueles dias serão de tribulação, tal qual nunca houve desde o princípio da criação por Deus, feita até agora, nem haverá jamais. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, os abreviou. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo acolá, não acrediteis. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas e farão milagres e prodígios para enganar os eleitos, se possível for. Estais vós de sobreaviso. De antemão vos tenho dito todas as coisas. Mas naqueles dias, depois daquela atribulação, o sol escurecerá. A lua não dará mais claridade. As estrelas cairão do céu e as potestades celestes serão abaladas. Então, se há de ver o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e ajuntará os seus eleitos dos quatro ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Luiz, é um texto grande, muito isso. Simbólico, né? E muito simbolismo, né? E você veja que essa previsão de Jesus aconteceu já parte naquele tempo, quando o templo de Jesus, de Jerusalém realmente não ficou pedra sobre pedra, né? Agora, nós às vezes pensamos que esses fatos ocorrem num período de tempo muito curto. Quando Jesus anunciou o Consolador, os discípulos imaginavam que ali no Pentecostes, 40 dias depois, tinha se consumado o fato. E, na realidade, o fato se consumou 1870 anos depois, né? Então, essas previsões, elas são longas. E essa previsão coincide exatamente com toda essa passagem pelo planeta de provas e expiações, né? Com ocorrência de terremotos. Realmente, quando ocorrem os terremotos, aliás, até o recomendado é porque você não se enfie dentro de um prédio, né? Porque a possibilidade de soterramento é muito grande. É a mesma coisa, isso acontecendo no inverno e você ter que ir para a rua é muito doloroso, né? Então, realmente ele descreve o sofrimento de todo esse período que nós estamos passando e ele menciona uma coisa que é muito importante. As estrelas cairão dos céus. Isso é um simbolismo que Caibar aborda. Aqueles espíritos superiores reencarnarão. Então, tudo aquilo que às vezes a gente é levado, né, a pensar assim, meu Deus do céu, esse mundo não tem mais jeito, né? Nós, em vários momentos, somos levados a chegar a essa conclusão e dizendo assim, não tem mais jeito, parece que Deus perdeu o controle, né? Mas você veja que numa encarnação, esses fatos ocorrem exatamente por causa das lideranças que nós temos e que estão conduzindo o trajeto do planeta, né? Então, você vê a maioria que deveria promover, né, o bem-estar do povo, pelo contrário, fica se locupletando com aquilo que é do povo. Então, não se realiza muitas coisas em função exatamente de gente que está roubando, que está assaltando as nações. E a partir do momento que, numa geração, o plano espiritual mudar, né, o panorama da Terra quanto àqueles que são encarregados da direção do planeta, você vê que a coisa pode mudar tremendamente, né? Vamos pegar um caso em particular. Um elemento, ele conduz, né, todo o seu patrimônio na forma de ganância, da forma de... E ali reencarna um espírito desses evoluidíssimo e que, pelo transcorrer dos tempos, ele assume o comando dessa empresa. Ele pode destinar completamente diferente. Entende? Quer dizer, então, a mudança no planeta não necessita mais do que uma geração. E nós estamos vivenciando todo esse período. E é interessante que a gente procure se concentrar. Está acontecendo tudo isso, nós temos que ser resignados, temos que ser fortes. Mas o que, que nós podemos fazer? O que, que cabe a nós fazer? É nos prepararmos. Porque nessa transição, aqueles espíritos que hoje são influenciados por criaturas más, criaturas que ordenam que eles botem fogo em ônibus, que eles roubem, eles vão continuar nesse planeta de regeneração, porque ainda haverá espíritos inferiores nesse planeta. Agora, eles vão continuar sob a nossa tutela. Muitos desses nascerão nos nossos lares. Então, nós precisamos nos preparar religiosa, né, e intelectualmente para encarar esse desafio. Como é que você faz para você pegar uma criatura desajustada que nasce com o esquecimento, mas com muita tendência, e canalizar essa tendência para o lado bom? Nós vamos precisar de muito evangelho, nós vamos precisar de muito amor, sim, e nós vamos precisar de muita intelectualidade. Então, o que nós temos que fazer hoje é não ficar desesperado pelo que está acontecendo, mas nos prepararmos em termos de aquisição de elementos, melhoria de sentimento, tudo isso que o Emmanuel falou, tá, para que nós estejamos mais aptos a encarar isso quando isso vier a acontecer. Muito bom, Luiz. Alan, desse texto aí que o Caibá selecionou, Sinais dos Tempos, o que você tem a dizer, Alan? Eu, às vezes, acho engraçado, até meio apoteótico essas falas, né? Ah, Sinais dos Tempos. Mas nós temos que lembrar que nós temos um ciclo nesse planeta como Homo sapiens, né? Outras raças já tiveram nesse planeta, nós temos um ciclo nesse planeta, né? Provavelmente, e aí eu não estou adivinhando a data que vai acabar, pode levar ainda 1.000 anos, 1.500 anos, não estou aqui falando que está acabando o mundo, não é sensacionalismo, mas é um ciclo, como tudo na vida. Todo ciclo começa, tem uma maturidade e tem um fim. Esse é o ciclo natural de tudo, né? Então, esses sinais dos tempos eu não vejo como um fim, mas eu vejo como uma prova final de uma escola, sabe? A gente fazer a prova final para poder mudar de série, né? Então, a gente está hoje passando por uma mudança planetária, uma mudança da psicosfera. Há a oportunidade reencarnatória de alguns espíritos pela última, penúltima vez para tentar sair desse círculo vicioso reencarnatório que não muda muita coisa. E aqueles que estão aproveitando, ótimo. Aqueles que não estão aproveitando, para eles vão ter matrícula garantida num outro planeta no começo de provas e expiações para dessa vez daí fazer o ano certinho. Então, é escrito de uma forma bem alegórica, bem figurativa, né? Mas é um fato. A gente já percebe isso, né? E percebe também a presença no mundo de espíritos, como o Luiz falou, extremamente elevados. Nós temos percebido nas crianças uma maior capacidade de solução de problemas. mas eles têm uma maior dificuldade emocional. Então, nós, somando ao texto anterior, precisamos dar suporte emocional para os jovens que estão chegando no planeta. Né? Nós temos que ensiná-los a amar, a ser mais resistentes. Os jovens hoje têm menos capacidade de resistência com as frustrações. Né? Então, a gente precisa ensinar esses jovens com mais capacidade intelectual a também desenvolverem uma grande capacidade moral, intelectual, emocional. Né? Então, não é só a inteligência QI que importa, importa também a QE, que é o coeficiente emocional e tudo mais. Mas que, de fato, o mundo está numa transformação, é um fato. Né? E que tudo muda, muda. Que cai um templo e começa outro, é um fato. Porque as coisas são assim na vida, né? Elas sai uma, entra outra, sai uma, entra outra, né? Mas estamos, sim, recebendo no mundo espíritos extremamente elevados, intelectualmente, e poucos moralmente elevados. Então, nós temos que dar bastante suporte para esses jovens, nós que já entendemos que a moral é importante além da intelectual. Tá? Acho que era só isso. O Luiz falou tão bem, tão bonito a mensagem que o Luiz trouxe. Eu tive um pensamento, Alan, durante a leitura de Luiz, esse Sinais dos Tempos. Eu comecei a partir de alguns pressupostos. Jesus é um espírito puro. Tudo que vem dele é movido pela boa intenção e pelo sentimento de amor. Então, tudo o que ele falava tinha uma razão nobre, uma razão de amor. Muito bem, isso seria o primeiro pensamento. Se você vai à Inglaterra, você tem que falar inglês, senão eles não vão lhe entender. Se você vai na Itália, você tem que falar italiano, senão eles não vão lhe entender. Quando Jesus veio ao mundo, ele utilizou a linguagem do mundo. E em qualquer linguagem existe metáfora, sinônimo, figura de linguagem. Então ele acabou se utilizando de como era a fala, os costumes, a língua. Ele utilizou das mesmas figuras de linguagem, dos mesmos recursos dialéticos, para que o povo pudesse entender a mensagem. Então, para ler um texto evangélico, eu acredito que precisamos tirar a capa que as palavras dão às ideias. Toda ideia acaba vindo com a capa da palavra, e você tem que tentar entender qual foi o sentimento que ele teve ao expressar aquilo. E quando você começa a separar metáfora, sinônimo, figura de linguagem, você fica com a essência da mensagem de Jesus. E essa mensagem era o cuidado, cuidado, existirão provas assim, acontecerá isso. Ele está avisando os empecilhos que surgirão na jornada. Essa fala de Jesus eu entendi como uma fala de amor, de carinho, de respeito por aqueles que estavam ali, utilizando os mesmos recursos, os mesmos hábitos do mundo onde ele estava. Né? Muito bem, meus amigos. 10 horas e 18 minutos, o tempo passa. E agora vamos entrar no terceiro bloco do programa Visão Espírita. E eu, como o Luiz adiantou, essas perguntas que a gente faz baseada no texto e nas reflexões que a gente tem durante essa leitura. E me chamou muito a atenção que o capítulo inteiro, o Kardec, ele dá um destaque às teorias da época, às teorias científicas da época. Então, a primeira pergunta que eu faço ao Luiz é: Luiz, qual deve ter sido o interesse que fez Allan Kardec incluir explicações científicas de sua época numa das principais obras da codificação espírita? Qual foi o interesse dele? O Geraldo, ele estava escrevendo para o pessoal daquela época, né? E tanto assim que você vê que a grande maioria do que está na Gênese era escrito mensalmente na Revista Espírita. Né? Então, muita coisa o Kardec usou na Revista Espírita como um laboratório, um ensaio, para ver o feedback daqueles que liam a Revista Espírita. Então, ele tratava desses assuntos que eram as teorias da época E ele queria ver também sobre o acordo das pessoas que liam a Revista Espírita sobre aquelas teorias. Tanto assim que você vê que ele escreveu coisas e não sofreram contestações ou sofreram acréscimos, e ele publica depois, então, na Gênesis. Mas era exatamente o pensamento dos encarnados naquela época. Então, tem muita coisa na Gênesis, bastante interessante, né? Mas tem muita coisa que se fundamenta numa teoria que já é totalmente superada. E você veja que ele fala de três teorias, né? Das quais praticamente todas já estavam superadas. E eu, inclusive, fiquei devendo, né? Porque a minha intenção é que eu fosse pesquisar qual é a teoria hoje, né? Sobre a formação da Terra. Eu, como pensamento, né? É uma hipótese, é um pensamento na minha cabeça, eu entendo que quando o Sol foi formado, ele deixou escapar massas, né, que estavam incandescentes, formando outros mundos em torno de si. Mas é uma das teorias que ele menciona, uma das primeiras que foi refutada. Também pode ser uma teoria que foi refutada naquela época e hoje volta à cena, né? Mas pensando no momento, quando tudo se encontrava de uma forma de massa, né, totalmente passível de se desdobrar, eu penso que seria nessa forma. É isso aí. Muito interessante isso, porque, como o Luiz falou, o Kardec, ele naquele momento, ele estava procurando a ciência. Acho que foi um movimento dele nessa direção, né? Ou seja, ele não temia a ciência, pelo contrário, queria estar próximo da ciência. Dando sequência nesse mesmo pensamento, Allan, as quatro teorias da formação do planeta Terra, citadas nesse capítulo 8, são totalmente descartadas pelos estudos avançados da astronomia atual e pelos estudos comparados da paleontologia. Allan, o que que ganha o estudioso espírita na atualidade lendo esse capítulo sobre as teorias sobre a Terra? Eu acho que ele ganha inteligência, porque Kardec, com seu bom senso, ele faz, naquele momento, o que ele podia fazer de melhor com o recurso que ele tinha. Então, ele pega várias teorias, lança até como um ensaio, fala: olha, existem várias teorias, tanto é que ele chama de teorias, ele não chama de nada como uma coisa factual, são teorias, né? E ele, no texto ainda, ele fala assim: olha, ele sugere uma pergunta, mas falarão, dirão certos críticos: não tendes confiança nos espíritos, já que duvidais de suas afirmações? Como inteligências desprendidas da matéria podem remover todas as dúvidas da ciência e projetar luz onde reina a obscuridade? E ele responde assim: ó, isso é uma questão muito grave, que se liga à própria base do Espiritismo, e que não poderíamos resolver neste momento sem repetir o que já temos dito a respeito, né? Aí, aqui, nesse mesmo texto, ele fala aqui, ó, digamos de passagem que os Espíritos têm duas maneiras de instruir os homens. Tanto podem fazê-lo comunicando-se diretamente o que tem ocorrido em todos os tempos, como provam todas as histórias sagradas e profanas, quanto se encarnando entre eles para o desempenho das missões de progresso, né? E ele fala ainda aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Deixa eu achar aqui, que o texto é longo, né? Como se vê, temos muitos motivos para não aceitar levianamente todas as teorias dadas pelos Espíritos. Quando surge uma, limitamos-nos ao papel de observador. Fazemos abstração de sua origem espírita, sem nos deixar fascinar pelo brilho de nomes pomposos. Examinamos-la como se emanasse de um simples mortal e vemos se é racional, se dá conta de tudo, se resolve todas as dificuldades. Foi assim que procedemos com a doutrina da reencarnação, que não tínhamos adotado, embora a vinda dos espíritos, senão após haver reconhecido que ela só é, só ela. Que ela só e só ela podia resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido. E isso, abstração feita das provas materiais que diariamente são dadas a nós, a muitos outros. Então, eu chamo todos os nossos ouvintes a ler esse capítulo da Gênesis, porque Kardec ele mostra estas teorias, mas ele não conclui qual está certo. Tá? E ele deixa claro que essa é a grande dinâmica do Espiritismo. Isso, para mim, só alimenta mais a minha vontade de estudar Espiritismo, porque mostra que há um assunto novo. Ele colocava no banho-maria, esperando o futuro desenvolver aquele assunto até a gente ter uma opinião mais, mais correta ou mais... Porque o cara desencarnou, não é porque ele desencarnou, que ele sabe tudo, né, gente? A gente tem que ter esse cuidado também. E ele está ditando um texto ali baseado nos achismos dele, né? Ô, Geraldo, diga, Luiz. Eu posso ler um trecho curto, por favor, sobre a teoria hoje existente? A Terra foi formada há cerca de 4,54 bilhões de anos pelo agrupamento da nebulosa solar, uma massa de gás e poeira na forma de um disco, um resíduo da formação do Sol, a partir do qual também foi criado o restante do sistema solar. Olha que interessante, né? E complementa bem tudo isso, né? E eu fico pensando, Alan, médium sempre existiu na humanidade. Um médium que recebesse uma comunicação no ano 700, ele vinha falar da realidade daquela época. Ele não estava errado, era a realidade daquela época. Então, as mensagens que vêm, mediunicamente ou não, vêm de acordo com a época. É evidente que uma mensagem no ano 700 não ia falar de física quântica, mas hoje se fala. Então, o que veio ao tempo de Kardec era o tempo do Kardec, e era o que ele tinha para expor. Ele não ia falar do homem indo a Marte, porque não era uma realidade da época. Até porque, Geraldo, os próprios espíritos mencionam que eles não vêm aqui fazer o que nos compete fazer. Muito interessante isso. Quer dizer, eu não vou ficar dando dica para você. Você até dá a dica, mas é você que tem que correr atrás. As descobertas são produto do esforço, do trabalho, né? Muito bem, e nessa mesma sequência, com esse mesmo pensamento, Luiz, a próxima pergunta eu me dirijo a você, mas praticamente ela já foi respondida, né? Como entender essa descrição de Allan Kardec disposta no item 2, abre aspas, então é palavra do Kardec. Atualmente é sabido que os cometas são formados de matéria gasosa condensada e, todavia, bastante rarefeita, fecha aspas. Essa é a palavra do Kardec. Como entender essa palavra do Kardec, uma vez que a astronomia atual define o cometa como corpos celestes formados de pedras de gelo sujo, ou seja, gases congelados, poeira cósmica e rocha? Como harmonizar o que o Kardec diz com a realidade atual, Luiz? O Kardec descreveu a atualidade daquele tempo, né? Então, o Kardec está certinho, né? Ele relatou a atualidade daquele tempo. Você tem uma frase que você repete muito. A ciência A medicina é a ciência das verdades provisórias. Exatamente. E, na realidade, a própria ciência é assim, né? As verdades provisórias. Você vê que, nesse texto, Kardec mencionou que acreditava-se que os cometas eram de rocha sólida, mas foi desfeito isso. Quer dizer, a ciência já chegou à verdade, mas se desfez, quer dizer, mudou a teoria. Ela, por alguma razão, eles acharam que os cometas, né, talvez por causa daquela cauda do cometa que evapora quando passa na frente do Sol. E então, isso aí, você vê que a ciência, ela vai observando. E a verdade que ela chega é a verdade em que chegou a sua observação. Os espíritos, quando nos falam, eles nos falam de um outro patamar, né? Então, você vê, muito antes, quando a ciência achava que o átomo era a menor partícula que se conhecia, os espíritos já mostravam que aquilo lá tinha caído por terra, que era, tinha coisas muito menores. Eles enfatizam isso. Então, com relação a essa expressão, é uma expressão da época. E realmente a gente sabe. Nós todos tivemos prova quando aquele cometa caiu lá, o Schumacher caiu lá em Júpiter. Nós vimos que houve uma explosão, inclusive foi detectada. Foi fotografada daqui da Terra, foi fotografada do espaço, mostrando que é um corpo sólido que se colidiu com um planeta gasoso. Então você veja isso. Quer dizer, realmente, você estudando a geologia da Terra, você observa que tem crateras enormes de cometa que deixaram sua marca quando a atmosfera do planeta não era tão protetora como é hoje. Embora, se um cometa se dirigir a nós, nessa atmosfera não vai nos segurar. Agora você vê que interessante. Para o desenvolvimento da inteligência do ser humano, os cientistas já estão desenvolvendo uma forma de interceptar esses cometas caso eles venham a ameaçar a Terra. Então, você já pensou? Existe uma possibilidade de colisão e a ciência tem uma forma de bombardear esse cometa, permitindo com que ele se desfaça no espaço e se transforme em pedras menores que serão eliminadas na atmosfera da Terra. Muito interessante, Luiz. E a sua fala me lembrou o que o Alan, antes de começarmos o programa, o Alan dava um destaque, um ensinamento para todos nós, que nos estudos da psicologia, da psicanálise, existe um fenômeno chamado revisita de todos os estudiosos atuais aos textos antigos. Revisita a Freud. E todos eles, ao lerem Freud, liam com o mais profundo respeito, validando todas as suas teorias. Então, é um ato de respeito àquele que desbravou um mundo que não existia ainda. E não existe crítica ao Freud, existe um respeito pela porta que ele abriu. Eu acho que é essa mesma visão que devemos ter a Kardec. Vamos revisitar a obra de Kardec, sabendo que ele abriu uma porta que até então ninguém tinha aberto. Então, se tem um defeito aqui, um defeito ali, é a teoria da época, era o pensamento da época. Não é defeito, era uma característica. É uma desinformação. É uma desinformação. Muito bem, dando sequência, agora eu me dirijo ao Alan. No item 4, Alan, em que o Kardec aborda a teoria da incrustação, está escrito, abre aspas, o Kardec falando, mencionamos essa teoria unicamente por memória, já que nada tem de científica. Fecha aspas. Eu pergunto, Allan Kardec afirma peremptoriamente que a interpretação bíblica, o mundo criado em 6 dias, é desprovida de qualquer razoabilidade e fundamentação científica. Eu pergunto a você, Allan, como que o espírita deve compreender esses textos da Bíblia que atualmente são totalmente desacreditados pela ciência? Geraldo, são textos que às vezes têm 500, 600, 700 anos antes de Cristo. São textos muito antigos. Eu acho que deve entender como uma vontade que o ser humano sempre teve em trazer luz sobre as coisas. Dentro do tem uma frase do Cortella, que é um filósofo nosso aqui, né, contemporâneo, que eu gosto muito, ele fala assim, ó, faça o melhor que você pode com os recursos que você tem hoje, na ausência de melhores recursos para fazer melhor ainda. Então, eu acho que para aqueles homens daquela época que escreveram tudo aquilo, só de escrever na época já era um show, né? Já era um progresso tremendo, porque para fazer um pedacinho de papel lá, que como é que chama? Papiro. Não, papiro é Egípcio. É o egípcio. O pergaminho, né? O pergaminho ele era feito de pele de cordeiro. Então, nossa, o que, que você fazia? Eu vou escrever uma carta. Então, compra um carneiro, mata o carneiro, limpa a pele, põe a pele no sol com sal, deixa secar, deixa prepara, daí prepara a tinta e vai escrever um texto. Quer dizer, já era um herói o cara que escrevia. Isso pra, se errasse, matava outro carneiro. Então, assim, não tinha borracha, não tinha nada. Vocês imaginem só a situação que era escrever na época. Levantar uma teoria na época era para poucos, pouquíssimos, que tinham capacidade de elaboração ali para escrever um texto. Então, a gente vai tirar isso como uma tentativa humana de trazer luz sobre aquele assunto. Mas, com o que eu acabei, que você acabou de falar que eu tinha citado, a gente tem que ir revisitando esses assuntos. O conhecimento, eu gosto daquela ideia de uma espiral cíclica que vai subindo, né? Ou seja, a gente passa por aquele mesmo assunto e repassa depois de um tempo, e cada vez que a gente passa por ele, a gente vai crescendo nesse conhecimento. Nós não podemos acreditar, acho que tem que cair de vez a ideia que alguém vem aqui e fala uma coisa absoluta e que a gente é obrigado a aceitar cegamente. Não, um espírito é um ser que está sem corpo físico, mas não quer dizer que ele sabe tudo, ele sabe uma parte daquilo. Né? E a gente vai, como Kardec fala no começo da Gênesis, que todo conhecimento espírita é baseado numa generalidade concordante, ou seja, ele pergunta a mesma coisa para um monte de espírito. E quando as respostas se combinam, se concordam, ele faz publicar. Então, são perguntas assim, muito, muito particulares, né? Que nem essas citações vêm escrito baseado numa carta, né? É uma carta que ele recebeu do senhor Jobin, não sei como fala em francês lá, senhor Jobin, não sei, Jobert, acho que é Jobert, não sei, e ele vai comentar essa carta, quer dizer, ele estava fazendo um exercício ali com a gente, né? É um exercício de aprendizado, de conhecimento, mas é teoria, né? Então, tudo lá na Bíblia é, às vezes, escrito de forma mitológica. É um mito, é uma, algo que tem algum fundo de conhecimento, mas precisa de tempo para ser estudado. Eu acho que é isso que eu falaria, meu amigo. Muito interessante. Não, eu acho que tudo isso se soma ao pensamento do que está sendo falado no programa, que as verdades vêm ao seu tempo, né? Uhum. Dando sequência, Luiz, eu fico imaginando, ao lendo todo o capítulo 8, por que o Kardec ele incluiu nesse capítulo 8 essa teoria da incrustação, quando ele fala que durante o processo de formação da Terra, era uma teoria, né? Houve um arrebatamento do planeta desconhecido e a alma da Terra recebeu ordem de reunir seus satélites. Eu entendi assim, era uma ideia muito fantasiosa da época, mas que circulava na época. Por que que Kardec colocou essa coisa tão fantasiosa no livro A Gênese? Para a gente ter uma ideia dos pensamentos que haviam naquela época. Kardec estava com a obrigação de nos relatar o quadro da época. E se esse quadro existia, né, ele fala dos convulsionários, né, ele menciona várias coisas que aconteciam no seu tempo. Aí você observa a idiotice que se vivia. Sim. Imagina, entende? Porque essa teoria é uma teoria completamente esdrúxula. Mas nessa época, inclusive, essa teoria foi muito bem-vinda, porque ela explicava que os negros vieram de um satélite desse, os amarelos de outro, os brancos de outro. Entendeu? E por um passe de mágica, se esses satélites fossem anexados, imagina o barulho que ia acontecer, a colisão que ia se dar. Mas não, é como se passe de mágica fosse tudo colado aqui numa boa. Mas como eles ficaram muito contentes, porque explicava de onde veio o negro, de onde veio o amarelo e de onde veio... Nos mostra aí, Geraldo, o cuidado que nós devemos ter com alguma teoria que encaixe na nossa forma de pensar. Você já reparou que quando você recebe uma coisa na internet, mas aquilo lá vem de acordo com o teu pensamento, você replica aquilo rápido? Você Sim. não tem a cautela de examinar? Por quê? Porque é a sua forma de pensar. Que legal! Eu tenho razão, manda para frente. É aí onde a gente comete os maiores erros. É o que cometeram e esses que aceitaram essa teoria, que é absurda, uma teoria completamente louca. É, isso aí. É muito verdade, Luiz, e você foi muito feliz numa colocação que você fez, que a ciência fala aquilo até onde ela pôde observar. Né? Então, é uma opinião parcial. Pode ser bastante verdadeira, mas é parcial. Outras coisas surgirão que vai modificar, possivelmente, essa realidade, né? Esse entendimento. E diz nessa teoria, diz que, inclusive, a Lua ficou contrariada e não quis participar disso, por isso que ela estava sozinha. Olha que absurdo. É. Alan, durante a leitura desse capítulo, eu fiquei pensando o seguinte, e eu ia pedir a você assim, hoje, ao realizar um trabalho científico, eu posso citar a medicina, o tratamento tem que, o trabalho tem que seguir regras extremamente rigorosas dentro de um padrão reconhecido mundialmente. O trabalho científico de hoje, da maneira como é feito, comparado com o trabalho científico que era feito ao tempo do Kardec, qual a mudança de fundamentação nesses dois tempos, Alan? Nossa, é como água e óleo quase, né? O que acontece? Lembra que nós estávamos naquele momento exatamente no pós-revolução industrial ou pré-revolução industrial. Nós estávamos nesse momento. E aquele momento da humanidade trouxe uma necessidade de pensar vários fatos, vários acontecimentos, vários conceitos com mais luz, né? Vamos trazer mais luz a esses conceitos que eram tão obscuros na Idade Média, né? Eles eram tão... Era impedido o estudo, né, na Idade Média, de muitos conceitos, que daí, com a Revolução Industrial, começou uma oportunidade, se oportunizou o estudo da ciência. Mas, com certeza, vieram uma série de teorias esdrúxulas, malucas, né? Por quê? Porque a gente estava começando a teorizar sobre coisas que a gente nunca tinha teorizado. Então, é natural que haja choques e ideias absurdas. Algo que é muito interessante a gente pensar, que hoje existe no mundo, o humanismo, né? As ciências humanas e as ciências exatas. E até parece esquisito que se separa de forma muito caricatural até, né? Uma pessoa das exatas, quando fala das humanas, torce a cara, assim, fala, nossa senhora, né? E outras das exatas também fazem isso quando pensam nas ciências humanas. Só que não dá para separar as duas. Elas têm que andar de mãos dadas. Essa é uma grande falha hoje da ciência atual, né? O Eduardo fala aqui o que eu ia falar, ele falou assim, o Eduardo Fonseca, que daqui a 100 anos muitas de nossas ideias também serão taxadas como absurdas. Sim. Sem dúvida, Eduardo, porque é exatamente o que eu estou falando. Falta a ciência se alinhar a uma necessidade de evolução do humano que somos nós. Lembra que todas essas teorias científicas são feitas por humanos falíveis, né? Então, por que que uma teoria científica tem que ser sem chance de mudar? Não tem. É um ser humano que criou essa teoria. Ele baseou normalmente em empirismo, ele observou, criou, analisou, escreveu e chegou numa conclusão. Ele tentou fazer alguns testes, repetiu aquilo que ele observou e ele chegou numa teoria. Agora, a teoria é teoria. Está aí para ser... Verdades provisórias. É verdades provisórias. Ela é até chegar uma nova verdade. Então, a gente não tem que ficar tão preso a esses modelos científicos. Os modelos científicos ainda são cartesianos, exigentes de comprovação em laboratório para ser validado. Como que nós vamos encaixar nesse modelo científico o espiritualismo? Não encaixa. O espiritualismo é uma manifestação do humano, e o humano não é exato. Não dá para se encaixar em fórmulas matemáticas as manifestações do espiritual. Então, nós vamos revisitar esses conceitos científicos por muito tempo, e há de eterno, acredito eu, porque enquanto a gente... Nós não vamos ser perfeitos nunca, só tem um perfeito, que é Deus. Então, a gente vai estar sempre buscando uma teoria melhor. Alain, a verdade mais, mais correta que eu conheço, desde que eu sou gente, é do pintinho que nasce com 21 dias. Sim, não muda, né? Não muda. É porque isso não depende do homem, é algo da natureza. Então, a gente tem que estudar mais a ciência natural, mais o humanismo, para ir junto ratificando todo o conhecimento científico. É um processo de muito esforço do ser humano, e a gente precisa trabalhar mais nisso aí. Não é fácil. Alain, uma coisa que é interessante é que a capacidade do ser humano de observação hoje, ela é infinitamente maior do que a capacidade de observação do século XIX. Okay. Hoje, nós estamos chegando em Marte. Existem esses institutos que estudam a aceleração da partícula. Eles detêm infinitamente mais informações do que se tinha naquela época. Então, as conclusões de hoje são diferentes. Talvez, quem sabe, um dia, a ciência venha validar a percepção humana como um instrumento. Talvez sim. Geraldo, a astronomia conhece muito mais sobre o espaço do que a geologia sobre o interior da Terra. Mas nós vamos logo criar um elemento que possa perscrutar o interior da Terra de forma como perscrutamos o espaço, e vamos conhecer muito mais quando essa tecnologia for desenvolvida. Sim, e isso que eu falei, eu acredito que seja tão verdade, que na década de 80... o Chico Xavier, ao psicografar uma carta, absolveu o réu. Então, é um movimento para, assim, começar a admitir algumas coisas. Quem sabe se no futuro isso não vai ser mais aceito, vai ser tido como mais natural, ou vai ser tido como uma opção. E aí as coisas ficarão mais fáceis para o espiritualismo que o Alain citou, né? Muito bem, Luiz. Essa pergunta que eu bolei para o Luiz é baseada no conhecimento imenso que ele tem da história do espiritismo, da história da humanidade. Luiz, a maneira como se enxerga hoje a religião é a mesma maneira como se enxergava a religião 200 anos atrás, 300 anos atrás? Ou esse entendimento, essa percepção mudou do que seja a religião? Ô, Geraldo, mudou, né? E não mudou para todo mundo. Mudou para uma parcela que compreendeu a finalidade da religião, né? A religião, existe uma discussão muito grande sobre a questão do espiritismo ser ou não ser religião, né? Inclusive, a opinião das religiões sobre o espiritismo é de que ele não é uma religião, porque não preenche os elementos que definem uma religião. Olha, ele não tem aquele aparato todo que é necessário para se dizer uma religião. Então, da forma como o espiritismo é entendido, nós dizemos que ele é a religião, porque ele tem a capacidade das maiores de relegar o elemento a Deus, relegar ao Criador, porque ele veio revigorar o sentido inicial do cristianismo. O cristianismo puro, sem os acréscimos que o ser humano fez ao cristianismo que Jesus nos trouxe. Então, aquele cristianismo natural, aquele cristianismo puro de 2000 anos atrás, é o que o Espiritismo resgata. Tanto assim que existem algumas discussões no movimento espírita quando você vê pessoas procurando fazer centros suntuosos, né? Porque é uma tendência, né? E Jesus quis exatamente que a religião não perdesse aquela simplicidade do monte, né? Aquela simplicidade do caminho, aquela simplicidade do uso das coisas naturais. E que o Espiritismo saiba conservar isso. Porque existe uma tendência muito grande no ser humano, e aí ele vai fazendo acréscimos. Acrescenta música, acrescenta rituais, acrescenta homenagens, e daqui a pouco desvirtua aquilo que... Você vê quanta coisa, às vezes, se tenta introduzir no movimento espírita e que provocam realmente... Mas precisamos pensar muito e tomar muito cuidado. O Espiritismo não pode perder essa sua característica do cristianismo primitivo. Isso aí. Isso que o Luiz falou é muito interessante, porque antes se observava muito dar aos espíritas alguns títulos. Ó, o Luiz é o médium, o Alan, ele é o professor, né? Não existe isso no espiritismo. A mediunidade é de todos nós. Todos nós somos aprendizes, estamos fazendo a primeira marcha, o primeiro aprendizado. Então, essa hierarquia não deve existir no Espiritismo. E o Luiz que falou, acho que uns três programas atrás, que para mim é a máxima que eu guardo sempre. O Espiritismo é a busca do cristianismo redivivo, daqueles primeiros 200, 300 anos. E não pode perder essa essência. Isso é o mais importante, a mensagem que nós devemos divulgar sempre no programa aqui. Muito bem, Alan. Lendo o capítulo de ontem, eu vi o subtítulo aí, A Alma da Terra. E eu lembrei de uma música, Alan. E eu fui ver essa música, em 1982, e o autor, ele faz a letra da música e me dá a sensação que aquilo é uma crença dele. Ele acreditava na alma da Terra, né? E aí eu vejo o subtítulo, Alma da Terra, eu conectei uma coisa com a outra. E aí, para todos que estão nos ouvindo, Alan, e às vezes, sem que você perceba, você ouve isso de alguém que está do seu lado. A Terra tem alma? Primeira pergunta. Segundo, essa metáfora tem algum fundo de verdade ou é apenas um jogo de palavras? Puro jogo de palavras. A Terra não tem alma. A Terra não é um ser organizado, independente, que possua uma alma como um ser humano. Mas nós podemos fazer assim, uma teoria, mas uma teoria que é boa, que é assim, a verdadeira alma da Terra é a soma da alma de todos nós, né? Então, quando nós não criamos a psicosfera, que é a energia, por exemplo, na minha casa tem eu, minha esposa e minha filha, a gente cria uma energia média que tudo acontece aqui. A cidade de Prescaba tem outra energia desse tipo. O Brasil tem outra psicosfera. E, logicamente, o planeta Terra tem outra psicosfera, né? Então, essa soma dessas emoções todas não é uma alma de forma nenhuma, mas é a grande energia que faz da Terra o que a Terra é, né? A Terra não tem alma, propriamente dita, como nós, seres humanos. Não tem, tá? Só para deixar bem claro. Tem uma vibração. Uma vibração, beleza. Alma não. Uma psicosfera, uma egrégora, né? Típica. Isso, né? Beleza. Aí tem. Muito bem. Vamos partir para as duas últimas perguntas ao Luiz e ao Alan. E, Luiz, muitas pessoas vivem sem nunca pensarem sobre a organização do planeta Terra. Quer dizer, qual o trabalho que foi feito para se chegar onde está? Não se animam a entender e nem tampouco a refletir sobre uma força inteligente que dirige o nosso mundo. Aí eu pergunto, existem espíritos encarregados de elaborar e dirigir os destinos do planeta Terra? Quem são esses espíritos? Existem, Geraldo. Eu, particularmente, diria que não sei quem são. Existem organizações que, inclusive, dão nome a esses espíritos, né? Eu acho isso meio temerário, porque nós estamos aderindo a uma coisa que uma organização assim o fez, né? A gente sabe que os espíritos primam por não dar importância a nomes. Então, por isso que eu sou mais reservado nesse sentido. Sem sombra de dúvida, existem espíritos que governam o planeta. É dito que Jesus é o governador planetário do planeta. Eu diria que, pelo trabalho que ele fez, seria o mais adequado, né, a ocupar esse espaço e brigar, né, para que aquele seu trabalho não se perca. Então, o que nós precisamos todos entender é que nós precisamos deixar um pouco de lado a preguiça mental, porque tem muita gente que não quer compreender as coisas por preguiça mental. Só que todos nós somos atingidos por problemas, às vezes por catástrofes, né? E aquela parábola das 10 virgens me conta que 5 virgens não tinham azeite adicional para as suas lâmpadas, e elas acabaram não acompanhando o noivo. E a Terezinha de Oliveira interpreta o seguinte, que esse azeite adicional é o conhecimento. Quando nós temos a fé e possuímos também o conhecimento, quando o problema nos atinge, nós tratamos com mais propriedade esses problemas. Às vezes a dor nos atinge e nós somos pegos muito de surpresa. E aí a gente começa a questionar a fé e a onipotência de Deus. É isso aí, Geraldo. Eu dando sequência a todo o raciocínio que você fez durante o programa, Luiz, eu acredito que alguns espíritos tenham dito que Jesus é o governador espiritual da Terra, mas esse governador é um modelo humano. Esse modelo é humano. A maneira como isso ocorre, como isso acontece, deve ser muito diferente do que um governador do estado de São Paulo, né? Não deve ter secretários, sabe? Não existe isso. É uma outra maneira de organizar e que, para facilitar o entendimento, ele falou, ah, ele é o governador. Né? E não há corrupção, Geraldo. Agora, para finalizar o programa, vou fazer uma pergunta bem simples para o Alan, bem tranquila. E vem. Alan, se você perguntar para 10 pessoas o que é a felicidade, você vai encontrar 10 respostas diferentes. Você, como um filósofo, o que a filosofia pensa ser a felicidade? E se o conhecimento do Espiritismo muda essa percepção da felicidade? Pergunta fácil. Vamos começar mais uma hora e meia de programa e a gente vai tentar levantar algumas teorias sobre o assunto. A felicidade é um assunto visto e revisto por quase todos os filósofos no mundo. Né? A gente começa com vários estados. Primeiro, a gente podia falar assim, o que é felicidade? Né? Daí já começa uma briga, né? O que é felicidade? Para uns é uma coisa, para outros é outra. Uma sensação de bem-estar e contentamento. Mas é possível a gente estar numa sensação de bem-estar e contentamento o tempo todo? Não é possível. Né? Não é possível. Aí a gente começa lá com Aristóteles, ele fala que a felicidade diz respeito à prática do bem. Deixa eu lembrar outro aqui. Epícoro, que a felicidade ocorre através da satisfação dos desejos. Lao Tse fala também que poderia ser atingida tendo como modelo a natureza. Se você seguisse o natural, você seria feliz, né? Aí você vai encontrar na psicologia, por exemplo, em Freud, ele defende que todo indivíduo, né, é movido por essa busca da felicidade. Mas seria uma busca utópica para ele, né? Uma vez que não dá para atingir. Uma vez eu estava dando um exemplo assim, que eu tenho um amigo que ele é viciado em carro, né? Ele gosta de carro, dessas tecnologias de carro e tal. E aí ele compra um carro e ele quer me mostrar o carro. Nossa, Alan, venha ver o carro que eu comprei. Aí, rapaz, ele quer que eu dê uma volta dirigindo o carro. Tem carro que ele traz aqui que eu não sei nem ligar o carro, né? Aí ainda ele chama de Jacu, porque eu não sei ligar o carro. Tá, beleza, tudo bem. Me entro no carro, dou uma volta no quarteirão. Quando eu paro o carro, ele fala para mim assim: Alan, você precisa ver o próximo carro que eu vou comprar. Quer dizer, quanto durou a felicidade para ele? Nada. E a felicidade também não é um lugar a ser atingido, né? Ah, quando eu tiver 18 anos e tirar a carta, eu vou ser feliz. Quando eu casar, eu vou ser feliz. Quando eu... Não é assim. A felicidade não é um lugar de chegar, né? É um sentimento, é uma sensação que ela pode ser alterada por momentos de infelicidade, momentos de angústia, momentos de tristeza. São todos estes sentimentos possíveis do ser humano. O espiritismo ajuda, Geraldo, a gente a ser feliz, né? Que acho que era essa a sua pergunta, né? Eu acho que o espiritismo nos dá uma base maior para ver que muitas das nossas infelicidades são oriundas de nós mesmos, que nós plantamos coisas complicadas e estamos colhendo, né? E que se a gente começar a plantar coisa boa, um dia a gente vai colher só coisa boa. Então, eu acho que o espiritismo dá uma dica. Você quer um dia ser mais feliz do que você é hoje? Para de plantar bobagem, planta só coisa boa. Então, acho que nesse sentido, eu vou ter menos chance das frustrações, das angústias, das ansiedades me atingirem lá na frente. Mas não é porque eu decido fazer isso hoje que eu passo a gozar desse privilégio hoje. É um plantio que eu vou colher lá na frente, enquanto eu estou hoje colhendo o que eu plantei lá atrás. Eu acho que nesse sentido daria para responder desse jeito, assim. Mais ou menos. É interessante, assim, se perguntasse para um indígena o que é a felicidade, ele vai ter um entendimento dele. Se você pergunta para alguém que está numa academia, isso não é uma outra felicidade. Então, essa sensação é de cada um, né? Cada um tem a sua felicidade. Pessoal, 11 horas e 3 minutos, o tempo passa rápido quando a conversa é agradável com vocês. E acaba encerrando o nosso programa. Luiz, suas últimas palavras, meu amigo. Amanhã eu estarei no Sementes de Luz. O Sementes de Luz começa amanhã. Não, já começou, eu acho, que a semana passada. Palestras presenciais e através da internet. Tá? Então, que todos nós possamos, de forma feliz, retornarmos aqui no próximo domingo, se Deus quiser. Muito obrigado, Luiz. Alan, suas últimas palavras. Minhas últimas palavras vai ser um poema de Vicente de Carvalho que a Lavínia mandou para nós. Olha aí, ó. Felicidade, essa árvore de dourados pomos. Existe sim, mas nós nunca encontramos, pois sempre está onde há pomos. E nunca pomos onde nós estamos. Excelente, Lavínia. Excelente. Pessoal, muito obrigado. O programa foi excelente. Fico feliz com mais uma edição. E já vamos começar a nos preparar para o próximo programa do domingo que vem. E dessa maneira, agradecemos a Deus, aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.